Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, levamos os conteúdos da doutrina espírita falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e mulheres, a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médios e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica, a razão que toma conta do mundo. A fé e a razão se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagens de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e também uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos do Vivência Espírita. Vamos agradecendo as casas espíritas que nos ajudam. Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Agradecemos também a tenda de Umbanda Mãe Maria e o grupo musical Castelã. Hoje o nosso convidado aqui é o nosso amigo Oswaldo Barbosa, da Framan, Fraternidade Espírita Maria de Nazaré. E o tema do Barbosa hoje será Desmistificando o Karma. Né? Então a gente gosta muito de falar em karma, karma para lá, karma para cá. Vamos ver, vamos ter karma para conversar sobre isso aqui hoje, tranquilamente. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. O Oswaldo, ele é bastante esotérico, né? O Oswaldo é terapeuta e tem muito conhecimento em várias práticas de terapias para ajudar as pessoas, então ele tem muito argumento para conversar sobre isso com a gente. Porque geralmente quem trabalha com terapia acaba tendo que estudar bastante esoterismo também. Então, é a pessoa ideal para a gente conversar sobre esse tema hoje, que a gente fala tanto. Né, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, querido ouvinte da rádio, Super Rádio Piratininga, 750M. E para você que está escutando a gente na rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite. Porque esse programa pode ser reprisado a qualquer momento, tanto no YouTube, vocês estão aí assistindo a gente ao vivo no YouTube Live, no Facebook Live, né? A gente pede para vocês compartilhar, caridosamente compartilhar esse vídeo, clicar no botão, não custa nada, né? É só apertar no botão e compartilhar aí nas redes sociais para que essa luz aí, que é essa entrevista, chegue a mais pessoas hoje. Então a gente vai definir uma pergunta para sorteio, então no final do programa a gente vai sortear dois livros espíritas, então fique aí com a gente, participe, mande mensagem, comentário, ligue aqui para nós no telefone 12-3941-9750 ou 3942-9750, número DDD12, para participar do sorteio, ou deixe aí o comentário nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/programa Vivência Espírita, ou no YouTube Live, é só comentar. E também temos nosso grupo do WhatsApp. Infelizmente o grupo do WhatsApp está bastante cheio, né? Ele tem bastante gente participando, mas não deixe de tentar entrar aí e participar. Só entrar no nosso site aí, vivenciaespirita.com.br. Vamos iniciar agora com a prece de abertura. Vou passar aqui para Camila fazer a prece para a gente. Bom dia, Camila. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia a todos aqui do programa. Convido a todos os ouvintes, a fechar os olhos e deixar que essa sintonia consiga nos harmonizar. Lembrando do sol que está lá fora, dessa manhã de domingo gostoso, vamos relaxando todas as células do nosso corpo, dos nossos corpos, para que este programa possa ser repleto de luz, sabedoria, e que ao longo do nosso programa as mensagens, as palavras que vão sendo faladas aqui possam fazer sentido em nossas vidas e que possamos refletir as nossas atitudes a partir de hoje. Que a bondade, a caridade possa ser sempre a nossa bandeira. Que os amigos de luzes possam estar aqui conosco. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é desmistificando o karma. E nós estamos aqui com Oswaldo Barbosa Júnior, que nós conhecemos como GUM, é voluntária da Framan, da Fraternidade Maria de Nazaré, é terapeuta e tem muito trabalho realizado em prol da doutrina. Bom dia, Oswaldo Barbosa Júnior. Essa mãe que dizia o Júnior. É só ela que te chamava de Júnior? Não, tem minhas irmãs, meu pai, né? Só mesmo os mais Junior. Próximos. E Ogum? Ogum, muita gente. Muita gente. Porque a época, faz aí quase 100 anos, quando eu era jovem, você entendeu? Eu era atleta de natação aqui da Associação Esportiva São José. Nadador? E justamente por causa da doutrina, né, espírita, o pessoal começou a me chamar de Ogum. Ogum. Como ficou muito comprido, é sintetizado de Ogum. Aí a maioria das pessoas da época, né, é claro, me chamavam de Ogum. Então, até da família mesmo, meus netos me chamam de Vovô Ogum. Vovô Ogum. Vovô Ogum. É Vovô Ogum. Então fiquei muito mais conhecido por Gum do que pelo nome, do que qualquer outra coisa. Mas bom dia ao pessoal da Rádio Piratininga, a família da Vivência Espírita, a família espírita e espiritualistas que com certeza estão nos ouvindo e que têm essa abertura de mente e de espírito para ouvir uma série de opiniões e ideias a respeito do nosso caminho aqui no nosso planeta. Então, nós vamos aí falar sobre o karma, né? O karma não é uma palavra do sânscrito. Exatamente. Segundo alguns autores espíritas mais radicais, ele diz que essa palavra não tem na doutrina espírita, né? Não faz parte das obras básicas. E segundo o Herculano Pires, ele diz que isso aí foi trazido por vários médios de psicografia que começaram a usar essa palavra karma. E que a doutrina está incorporando essa palavra ao dicionário da doutrina espírita, né? Sem dúvida, o karma realmente é do sânscrito e os hinduístas é que usavam muito, né? E tem uma certa diferença. Realmente Kardec não usou em lugar nenhum título dele, que agora eu tenha lido, obviamente, o termo karma. Então, o que ele usa é lei de causa e efeito. Sim. É isso aí. Então, realmente faz parte do nosso dicionário espírita. Né? Barbosa, mas será que ele não usou lei de causa e efeito justamente para não orientalizar esse termo dentro da doutrina espírita, porque tem muita diferença, o sentido tem diferença? Tem. Isso aí. É o seguinte, o sentido é o seguinte, todo mundo já ouviu falar da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, aquela história. Então, o karma do hinduísmo é mais ou menos voltado para esse tipo de ação, ou seja, matou, tem que morrer, cortou um braço, tem que perder, mais ou menos essa história. Então, por isso que é muito próximo da lei do talião, né? Na Bíblia, lá, eu não sou muito especialista em Bíblia, não, mas em Êxodos, por exemplo, você vai ver exatamente esse tipo de informação. É, eu fiz levantamento aqui sobre a Bíblia, sobre várias religiões, até nós gostaríamos, se nós citarmos alguma religião aqui, não é com a intenção de menosprezar, não, nós vamos respeitar todas as religiões, mas tem algumas que pega essa... que pega, vamos dizer, o karma como se fosse uma... quer dizer, não tem o karma, mas eles falam do pecado, né? A pessoa já nasce cheia de pecado e está aqui para... e Jesus veio para nos salvar. Quando nós, espíritas, nós achamos que Jesus ele veio para nos ensinar, não para nos salvar. Cabe a nós nos salvarmos, não a Jesus, né? Perfeitamente. Já se falou de Jesus. Eu diria o seguinte, que é, inclusive, que quem tiver a oportunidade, eu tenho um livro que é Cartas do Cristo, que é uma apostila praticamente enorme, não é muito fácil de conseguir, mas é um trabalho muito interessante, que nós estamos falando de desmistificar, né? Uhum. Que desmistifica esta figura do Cristo, de Jesus, do Cristo, certo? Que a gente tem aí contado por histórias, né? Cada um conta um, aumenta um ponto, enfim. É uma carta que também foi psicografada, uma médium foi trabalhada durante 40 anos só para conseguir fazer essa psicografia. Então ali fala de um Jesus Cristo desmistificado, de um ser humano, homem como a gente, e trabalhando num mundo mundano, que é o que existia na época dele, até o momento em que ele realmente começa a fazer uma reconstrução interior. Ele começa a perceber que não veio aqui para aquela banalidade toda. Então, tinha muito mais coisa a ser feita. Então, realmente, ele começa a fazer a reconstrução, que a gente está chamando aqui de reforma íntima, né? Mas uma reconstrução interior mesmo. Sim. Onde ele diz que, depois de um certo tempo, ele diz, descobri o Pai. Ele não chamava Deus de Deus, ele chamava de Pai. Descobri o Pai. Então, quando ele descobre o Pai, ou seja, algo muito maior do que aquilo que ele conseguia ver, ele consegue passar a enxergar nas coisas mais simples da natureza, etc, etc. Ele fala, eu preciso informar isso para todo mundo. Quando ele diz, eu preciso sair e curar as pessoas, não é para tirar a doença da pessoa, é para tirar dela esses vícios de emocionais, psicológicos, de idealismo, etc, que se tinha na época. É. Então são desmistificações que ocorrem, né? Não, inclusive ontem... antes de dormir, eu estava vendo o programa da Mauri Júnior e estava sendo entrevistado o João de Deus. Ah, sim. Então perguntaram para o João de Deus como é que ele fez para se curar de um câncer. Ele falou, olha, eu acredito em Deus, tenho fé, acredito em Deus. E aí o Mauri perguntou para ele, como é que você consegue chegar até essa idade, né? Ele falou, olha, tendo bons pensamentos, trabalhando... e procurando se alimentar de uma maneira adequada. Então, são esses os segredos, os três itens, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. Perfeito. É utilizar a simplicidade em todos os sentidos. Sim. Quanto mais simples, melhor. Nós temos um certo... dentro dos vícios que nós humanos temos, é de complicar a vida. Né? Então, a gente inventa uma série de coisas para dificultar ainda mais aquilo que a gente tem. Então, nas nossas diferenças aqui, que, como eu disse, a diferença que o Jorge está falando, que o karma está mais voltado para essa lei de Talião, né? E a lei de causa e efeito também tem um certo mito aí que nós mesmo, nosso meio mesmo espírita tem, que diz que tudo é erro do passado. Né? É erro do passado. E estamos aqui para pagar a dívida. Então, inclusive a doutrina espírita fala isso. Que ainda estamos fechados numa gaiola lá que a gente não consegue escapar desse passado. E na verdade, não é essa a questão. A ideia dessa vivência com o antes e o depois vem da seguinte forma. Eu estava um dia desses assistindo uma palestra do Divaldo, onde ele fala causa e efeito mesmo. Então, o que ele diz é o seguinte, e eu gostei muito da fala dele, que é o seguinte, ele diz que uma pessoa, por exemplo, que mata muitas pessoas, mata muita gente, não significa que ele tenha que vir morrer várias vezes para corrigir essa dificuldade. O que ele pode fazer? Ele pode nascer, por exemplo, como um médico, um cientista, etc., que vai dar valor à vida. Então, essa é a causa e efeito. Quer dizer, não tem, eu matei, eu tenho que ser morto. Não é essa a ideia. Essa é a lei do karma. A lei de causa e efeito, que é aquilo que a gente procura entender e divulgar, é essa outra. Você precisa fazer um bem para compensar um mal feito. Aí sim. Então, tem um bocado de diferença entre uma e outra lei. Barbosa, tem um exemplo muito legal de Madre Teresa, que é exatamente a inteligência dela, a sabedoria, né? Porque inteligência nós somos, né? Esses aí são sábios. Exatamente. Ela era sábia. A diferença entre como que quando ela foi questionada, até para ser mandada embora de lá de Calcutá, que ela estava recolhendo as pessoas no abrigo e cuidando das pessoas, e era exatamente era exatamente a briga com ela, era porque ela estava desrespeitando a lei do karma. Se as pessoas estavam caídas no meio da rua, se as pessoas estavam doentes, estavam morrendo, estavam tudo, é o karma da pessoa. O que ela tinha que se meter no meio para poder pegar aquele pessoal lá e ajudar? Aí tudo bem. Aí ela chegou e levou o pessoal lá para dentro e falou, mas se era a lei do karma para eles ficarem na rua e morrer, por que, que tem um monte que está bom agora aqui? Né? Outra coisa, não tem problema nenhum. Mas vocês não estão considerando o meu karma? Então, considerem o meu karma. Claro. Meu karma é vir e ajudar essas pessoas. Então, para você ver como tem uma série de olhares, né? Você pode ver de uma forma bastante diferenciada, dependendo de cada Que é exatamente esse do seguinte. Meu karma, será que não é aqui para vir tomar conta de um monte de criança? Porque lá no outro, lá no passado, eu prejudiquei um monte de criança? Nós aqui que estamos batendo no peito, que somos cristãos o tempo todo, evangélicos que eu digo nós, né? Aplicando o evangelho de Jesus, falando de Jesus o tempo todo, exaltando Jesus, mostrando os ensinamentos de Jesus, quem garante que não era a gente que estava pegando ele na cruz lá naquela época não também? Dúvida, não. E nós estamos aqui agora exatamente fazendo isso por causa disso, né? Fora, inclusive, que assim, de repente, essa história de estar falando sobre Jesus, né? Muita gente fala. E o que a gente mais precisa é falar menos e fazer mais. Né? Mas também tem a ideia de quanto mais eu falo, mais eu aprendo. É assim, você é professor. Não é? O professor vai lá dar uma aula, cada vez que ele vai dar uma aula é diferente. E ele aprende, inclusive, com aquilo que ele está falando, com aquilo que ele está dizendo. É outro momento, outro grupo para ser ouvido. Então, está aprendendo. Então, quanto mais nós falarmos, tem uma tendência de nós nos dirigirmos da mesma forma, né? Não, e a irmã Teresa de Calcutá, viu, Jorge? Ela era de família rica. Ela largou toda a família, a riqueza, para ir trabalhar com os pobres. E tem outra. Na Índia, até hoje, existem as castas. E tem uma casta que não tem direito a médico, não tem direito a pensão, não tem direito a abrigo, tem que dormir para a rua. É a mentalidade deles. E a gente não querendo falar mal das religiões, né? De forma alguma. A gente respeita as diferenças de cada uma delas. Mas você pega o livro, por exemplo, A Caminho da Luz, né? Emmanuel, que é o orientador espiritual do Chico Xavier, que escreve as histórias das religiões, né? E você pega essas religiões, por exemplo, principalmente hinduístas, né? E ele critica de certo modo, né, uma crítica até saudável, qual é o objetivo da pessoa ficar somente orando e entrar no monge, né, e não fazer a caridade, um mosteiro, por exemplo, e ficar lá só buscando o nirvana, que é, ou seja, olhando para si, né, sendo que o objetivo é, até como a Madre Teresa de Calcutá, pelo exemplo dela, é a caridade, né, fazer para os outros. Né? E não só para si. É importante sim a oração, né? Importante sim se internalizar, né? se evoluir moralmente, mas trabalhando pelo próximo. Eu lembrei até uma frase de Bezerra Menezes, que diz o seguinte: o homem conduz-se bem quando faz tudo visando o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Ou seja, é justamente fazendo o bem, etc, etc. Quando eu digo assim, até como terapeuta, mas primeiro eu. Ou seja, primeiro eu, não é no sentido de ser egoísta, tudo para mim. Mas primeiro eu estar bem para continuar fazendo o bem. Aí sim. Né? Isso faz sentido. Até assim, Rodrigo, Tem algumas coisas, esses dias eu estava escutando o Bacelli, conversando, batendo papo com ele, batendo papo não, numa palestra dele, nós estávamos juntos, mas foi no momento da palestra, né? Que até aqueles assuntos polêmicos da vida de Jesus até, que muita gente, foi assim, não foi assim, né? Aí o Bacelli falou, olha, vindo de Jesus, não discutam nada não. Não discutam nada, porque qualquer coisa para Jesus seria possível, até o que a gente acha que é impossível. Ele estava muito além do que a gente pode imaginar. Eu achei muito interessante essa colocação, porque às vezes a gente quer ser só razão o tempo todo também, e vai deixando muita coisa para fora. Falou, rapaz, uma pessoa da capacidade de Jesus, já a capacidade de... Ele tem a capacidade de manipular elementos químicos e todas essas coisas. Alquimista. Quem tem... Quando a gente fala, Jesus curou um leproso, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Aí você fala, pensa assim, como que uma pessoa inteirinha no corpo, inteirinho, cheia de ferida, você tem que regenerar a pessoa. Isso. Então, a capacidade química para mover elementos químicos e físicos do universo, para você fazer um negócio desse... Poxa vida, é uma coisa do outro mundo mesmo, não tem você não, nós não conseguimos alcançar isso ainda, né? É. Francisco de Assis fez, também, né? Agora, o que acontece? A gente começa a falar assim, tem coisas que a gente não consegue discutir muito. E quando a gente fala até nas irmãs carmelitas, que ficam trancadas o tempo todo rezando, quando a gente fala em muitos monges que ficam o tempo todo buscando isso, aí a gente vem aqui para a nossa doutrina, por exemplo. A gente não fica o tempo todo fazendo isso, mas a gente se reúne, por exemplo, todas as quintas-feiras para fazer vibrações. Então, por quê? Porque essas vibrações servem para o universo todo. É uma doação importante. Exatamente. Então, o que eles estão fazendo também é muito importante também. Agora, não pode ficar parado a vida toda, né? Acho que são grupos, assim. Tem uma época que o cara tem que ficar naquilo ali, aí ele passa, ele vai agir na rua, porque a gente vê muitos monges na rua agindo, fazendo um monte de coisa interessante, ensinando, praticando tudo, enquanto outros estão lá o tempo todo rezando, fazendo aquelas coisas para o bem do universo, para o bem das pessoas. A gente faz isso em menor intensidade e, às vezes, não com tanta qualidade. Mas a gente faz também, né? Isso que você está dizendo aí, Jorge, eu vejo um outro termo que nós costumamos usar, prova. Né? Então, como a gente pode garantir que os essênios, os monges, etc., não tenham como prova um trabalho como esse, de se transformar em diapasão do mundo? Diapasão é aquele instrumentozinho que você bate para poder, né? Essa música aí, para poder fazer com que se afine para aquele. Então, como é que a gente vai saber que não? Então, eu costumo dizer o seguinte, quando alguém pergunta, você acredita em Deus? Você acredita que os espíritos existem? Eu falo, eu acredito. Mas por que você acredita? Porque eu acho que seja possível. Simples assim. Não precisa multiplicar X, Y, Z para mostrar que Deus existe. Não. Aliás, Deus é um nome dado. Né? Algo superior para mim. Então, o simples fato de eu conseguir entender que isto é possível... Então, eu falo, bom, então eu acredito. Tem um dos livros da Aliança, não sei se vocês lembram qual que é depoimento de Bezerra de Menezes, quando fala das vibrações coletivas. Que, além de servir para nós, a espiritualidade recolhe, eu acho que é num livro de Chico Xavier. A espiritualidade recolhe vibrações para levar para outros lugares que necessitam. Perfeito, é o diapasão. Né? Aquilo que a gente está doando. Exatamente. Né? Ou aquilo que a gente está doando. Porque, assim... Tudo o que a gente entende, tudo que tem vida, vibra, tem vitalidade, ou seja, tem vida, tem energia, né? Energia até pouco tempo já botava gente na fogueira, se falasse, né? Agora a gente já sabe que não. Então, esse tipo de energia não pode se perder, porque é tudo movido por troca. E o que vale então, também, Oswaldo? Realmente, quanto mais você doa, mais tem alguém, inclusive, absorvendo o que você está doando. Eu penso assim, o que vale também, por exemplo, minha mãe... Todo dia de noite ela parava para rezar mais ou menos uma hora. Sério? E ela fazia prece para todo mundo, para todos os filhos de um por um. Era uma hora, todo dia era uma hora de rezo. Falei, não tem quem aguente rezar assim desse jeito. Olha a fé da pessoa. Perfeito. Aí é, não sei quantas vezes a gente escapava de algum perigo, os irmãos, alguma coisa, falou, nossa, eu acho que é as orações da minha mãe. Minha mãe. É. Lembrava da mãe. Não, porque ela se propunha uma hora por dia fazer. Quer dizer, o que era isso? Vibrações, perfeito, né? Mesmo. Então são coisas assim interessantíssimas que existem. E agora, o que vale? A intenção. Se você for um monge, ou se for uma irmã carmelita, ou se for um nós da aliança, por exemplo, que nos reunimos nas quintas-feiras para fazer vibrações. É. É, e a intenção não for verdadeira, não está servindo de nada. Não precisa nem fazer. É, não está servindo de nada. Então, se a irmã carmelita está trancada lá naquele templo, a função dela é vibrar para o mundo, rezar para o mundo, orar para o mundo. Se ela está fazendo errado, quem está perdendo é ela. Porque a missão, a função dela, a missão dela seria fazer isso para o mundo do coração e doar mesmo a energia. Se ela não está doando, aí ela está se perdendo. Se o monge não está conseguindo o objetivo dele, ele está perdendo também. Agora, se ele está fazendo aquilo com intenção coletiva para ajudar o mundo, eu acho que é legal demais. Eu pensava diferente também antes, eu achava que era perda de tempo, mas hoje eu já penso. A gente vai ficando mais velho, não, vai amadurecendo e vai vendo as utilidades das outras coisas, né? Aliás, diz o seguinte, que não, mas você viu o exemplo que aconteceu no mundo todo? Acho que o mundo inteiro estava vibrando para aqueles 12 meninos na caverna. E deu certo. 18 dias lá, sem perder a calma, com a tranquilidade, com a serenidade daqueles meninos. Né? Aliás, tem uma série de fatores aí que a gente pode... Nesse fato mesmo, uma série de fatores que são... que contribuíram para um resultado positivo, porque todas aquelas crianças já são, vamos usar o termo, sofridas, apesar que o termo certo seria doloridas, né? A gente sofre quando a gente reage negativamente a uma dor, mas são crianças doloridas, e já passaram por uma série de dificuldades, né? O próprio professor é um monge, ou seja, exatamente, eu tinha uma vivência voltada para a espiritualidade, tranquilididade, ou seja, paz, foi essencial para poder dar calma para as crianças. Você vê que juntou um grupo de seres com vivências de dificuldade, aprendendo a lidar com as dificuldades, colocado num ambiente fechado. Diante da desencarnação, vamos dizer, da morte, Ou seja, ali é o que eles estavam fazendo. Penso eu, nós falamos agora há pouco dos leprosos. Né? A lepra é uma depuração. Né? Porque é dessa forma que acontece no físico. Ela depura, está tirando uma série de, vamos chamar de, entre aspas também, de sujeira. Né? Que tenha no corpo, mesmo sendo uma doença. Então, esses meninos não estavam, e o professor, de alguma forma, estava depurando alguma coisa. Aquilo que eles já foram treinados pela vivência, pelas dores que tiveram na vivência que tiveram, para suportar. Então, um teste. Né? Um teste para mostrar para eles mesmos, não é para ninguém, não. Para eles mesmos que eles superaram mais uma etapa de dificuldade da vida deles, porque aquele exercício que eles fizeram, eles faziam sempre. Não, agora, como é que vai imaginar que vai encher d'água o negócio até na parede deles? Não vai imaginar, né? Não, e você observa que até essas vibrações serviram para que a chuva não inundasse a caverna, porque estava chovendo torrencialmente lá, e até isso aí serviu para que porque se a caverna enchesse de água lá, os meninos iam morrer afogados lá. Né? Faltava pouco, né? Eles vêm subindo, nossa, e imagina nós, né? O que faria? Muitas pessoas, né, estariam em desespero. Aí entra em crise, mais, porque em crise, a ansiedade é uma das nossas dificuldades, né? Você começa a ficar ansioso, o medo cresce, etc. Sim. A tendência era pular dentro da água, como diz o Jorge. Ele acabava morrendo de medo de morrer, né? Porque, exato, né? Exatamente. Seria essa história, sim, mais ou menos, né? E quem... só lembrando, nós estamos acostumados com o trânsito aqui, né? Isso. Imagina assim, todo mundo que está nos ouvindo agora, imagina quando a gente está atravessando uma rua, que a rua é cheia de carro passando. A gente aguenta um minuto e meio. No segundo minuto a gente já quer atravessar de qualquer jeito. Já, quer sair correndo, passar por meio do carro e tudo, entendeu? Mais, né? Isso é ansiedade. Imagina quem está dentro de um buraco, água embaixo, em cima você não está vendo nada. Outra coisa, escuro, não era claro. Quando os meninos aparecem no buraco, é porque a pessoa iluminou aquele buraco. Né? Eles estavam no escuro, sem comida, totalmente. Né? Sem comida. Água eles tinham. Então, o que salvou eles foi exatamente a técnica de meditação que eles tinham. E o professor, que foi monge, que ensinava para eles. Quer dizer, olha só, se aquele tempo que ele passou no mosteiro, aprendendo a fazer isso, só se visse para isso na vida, teria sido a coisa mais importante para a vida de todos, né? E é interessante que essas técnicas, né? Por exemplo, a técnica de meditação, ele vai reduzindo o batimento cardíaco, tá, através da respiração, reduzindo, respirando para se acalmar, porque reduzindo o batimento cardíaco você exige menos de energia. Oxigenação. Ou seja, menos oxigênio. E menos alimentação. Por isso que os monges ficavam lá meditando dias sem comer, sem beber. E por quê? Porque ele reduzia o batimento, exigia menos ar e menos energia, menos alimento. Não, e o maior foi o que salvou a vida dele. E o maior exemplo que o professor deu foi de deixar de comer para passar a pouco alimento para os meninos, né? Exatamente. Está fazendo mais por eles do que para si mesmo, né? Sim. Então, você viu que não deixa de ser a caridade, né? Não tem dúvida. É essencial, por sinal, né? E uma outra coisa que isso me lembra é que dentro da nossa vivência de mundo, nós temos nossos cinco sentidos, né? E a grande maioria de nós todos, nós somos escravos dos cinco sentidos. Né? Você enxergar, ouvir, sentir, essas... E em verdade esses cinco sentidos foram nos dados só para orientar e não para nos escravizar. Esses meninos ficaram sem os cinco sentidos ali, quer dizer, eles estavam ouvindo a água, etc. Sim. Uma oração, etc. Mas eles foram podados de quase todos os sentidos. Onde entra, que eu gostaria de que ele fizesse justamente isso, do sexto sentido em diante. Exato. Ou seja, eu espírito. Sim. Eu energia sutil. E os monges defendem isso. Se você for estudar as técnicas orientais de meditação, o objetivo deles é desligar cada sentido, por um, para sobrar somente o sexto. Então, o objetivo da meditação, da yoga, por exemplo, o pessoal pensa que o objetivo da yoga é lá se exercitar. Não é. Não. É se preparar para sentar, meditar, desligar todos os sentidos. E só sobrar o sexto. Perfeito. Né? É exatamente isso. Vamos entrar então para os comerciais? Isso. Mas antes da gente entrar, senão daqui a pouco a gente vai ser mandado embora da rádio, né? Como vocês falam. Mas só comentar aqui, quem entrou no YouTube, no Facebook Live foi o Fábio Serapião, mandando bom dia. A Irene Souza, Espírito Santo, está aqui com a gente. Maria Auxiliadora Reis, Doli Calçal, o Rogério Cópio, a Fernanda, lá da Casa da Marcela também, a Sabrina Fiore. Elvira Lopes entrando aqui mandando bom dia pra gente. Quem entrou aqui também foi a Evelyn Nunes, Suzana Martins, Sabrina, a Ana Maria Silva, Raquel Godin, também dizendo que está gostando bastante, a Vera Lúcia Angeli. E no YouTube, o Paulo Quintanilha mandando bom dia, o Silvio aqui que já virou trabalhador mandando bom dia pra gente aqui também, o Aécio César, nosso colunista, também mandando bom dia, um ótimo assunto que ainda mal interpretado nos tempos atuais. O Silvio, ele comentou também que aqui, bom dia queridos amigos, vivenciando muita paz, muita luz para todos, com Jesus e Maria de Nazaré em nossos corações, linda inspiração da prece feita pela Camila. E o Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel, entrou também mandando bom dia, queridos irmãos. Parabéns pelo excelente programa, lei de causa e efeito, karma, não importa a nomenclatura. Jesus ensinou, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Um forte abraço. E quem entrou aqui também no WhatsApp do Vivência Espírita foi o nosso irmão Ed Moreno. Ele até divulgou aqui que estará hoje fazendo uma apresentação das 9 às 10 horas lá no Centro Espírita Irmã Jacira, em São Paulo, Vila Jacuí. Quem tiver lá, vai lá prestigiar nosso irmão, que é na Travessa Maria Elisa Gomes de Abreu, número 28, hoje, às 9 horas. Então, também mandou um bom dia aqui pra gente. Então, vamos pros comerciais, mas só queria deixar uma pergunta pro Oswaldo no ar, né, pra gente pensar assim, né, e discutir, e respondendo depois que voltar. A questão do karma, a gente leva pela questão da causa e efeito. Em relação a Jesus, aquilo que a gente está falando, né? O que aconteceu com ele, a crucificação, foi um karma ou foi uma missão? Vou deixar isso para a gente poder discutir, pode ser até depois dos comerciais. É, vamos aqui, lembrando, olha pessoal, hoje é o dia do sapato das mulheres lá no Framan, né Oswaldo? Esse mesmo. É, hoje é o dia do bazar de sapatos novos, femininos. Esse negócio de só feminino é que eu tô achando uma discriminação danada. A gente precisa comprar um sapato e não dá um sapato para nós, né? Né? Pessoal, não é brincadeira não, é sapatos novos mesmo. Custa R$18 um par e dois pares R$35. Três pares R$50. Meu Deus, eu só vejo as mulheres lá para comprar. No mínimo três cada uma compra, pode ter certeza. São sapatos novos mesmo, né? Doados lá, o patrocínio da Vereana Calçados, que é a loja lá no Vale Sul Shopping. Então eles doam esses sapatos novos em prol da Framan. A Framan vende lá para poder se manter suas obras lá que ela mantém lá no Centro Espírita. Vão dos números 33 ao número 40, do 33 ao 40. Então é hoje, a partir das 14 horas, das 14 às 18 horas. Ainda foram tão espertos que colocaram depois da final da Copa, você viu? Se o Brasil tivesse na final, e as mulheres. Aí ainda bem que o Brasil não está na final, porque aí que iam gastar dinheiro pra caramba comprando tanto sapato assim. Mas os homens ficam vendo se houver prorrogação, se houver pênalti, as mulheres vão lá gastar. Vão comprar um sapato. Vale sem a pena. Preferência masculina. Isso. Olha só, a Framan fica na Rua Juriti 347, na Vila Tatetuba. Rua Juriti 347, Vila Tatetuba. O Dinho colocou aqui pra nós o cartaz agora, e o Dinho falou que vinha aqui hoje, né? Falou que estava por aqui. Falei, o Oswaldo que vai lá. Ele falou, eu vou dar um pulinho lá também, mas deve ter acordado tarde. Tá? É. Né? Ontem ele estava no Recanto de Luz, né? Foi lá. Tarde. E vamos lembrar também da palestra no Anjo Ismael, na terça-feira, Psicoterapia Reencarnacionista, com a nossa amiga e irmã Beatriz de Paula Porto. Nossa Bia, que está sempre aqui conosco, vai fazer essa palestra lá no Anjo Ismael, às 19h30, no dia 17. Portanto, terça-feira. Rua Escorpios, 1610, no Jardim Satélite. Legal o tema, psicoterapia reencarnacionista, porque a Bia é psicoterapeuta reencarnacionista também, entre tantas coisas que como terapeuta que ela é. E dá para responder muitas perguntas sobre regressão, sobre se é a mesma coisa, psicoterapia reencarnacionista e regressão, qual a diferença, como que age, quem deve fazer, quem não deve fazer. Como psicóloga, ela tem essas orientações também. Lembrando aqui o Rodrigo que a Rádio Portal da Luz retransmite também o nosso programa. Um grande abraço a todos os ouvintes do Portal da Luz. E eles dá passo em cadeia com outras rádios também, né, Rodrigo? Sim, são sete rádios aí que eles passam em cadeia. Eu não estou com os nomes aqui delas, mas ele se transmite aí para outras rádios que estão ouvindo a gente aí em todo o país. Agora então nós vamos homenagear o nosso irmão Ed Moreno, também com a música dele aqui. E nós estamos falando em pessoas que geralmente faz o bem, que nós estamos falando até agora. Então essa música do Ed é muito legal, que tem o título Faça o Bem, Você Também. Um grande abraço para o nosso irmão Ed Moreno. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. Basta se espelhar no que fez Madre Teresa de Calcutá, irmã dos Mahatma Gandhi, Mandela na África, Frei Damião, Zilda, Kardec, Chico Xavier,

Também tem você também, que é Barbosa também. Não, e nós estaremos lá sábado que vem, a partir das 15 horas, com a primeira aula do curso básico de Espiritismo, viu, Jorge? Uhum. E depois nós vamos sair correndo de lá para vir aqui no OGEP para comemorar os 40 anos de fundação do Grupo Espírita Francisco de Assis. O Rodrigo vai transmitir lá a palestra do Jacques Conchon ao vivo aí para todo mundo, né? Para o Brasil então, todo, a palestra. O Vivência Espírita vai transmitir, né? Tanto na rádio online como no Face também, né, Rodrigo? Então o pessoal pode, que quiser ouvir, que não puder estar presente, então nós vamos transmitir a palestra, essa homenagem ao Jefa. Mas aquela pergunta do Rodrigo, você fala sobre a missão, sobre Jesus, né? A missão, o karma, é. Uhum. Bom, não é difícil de responder essa pergunta mesmo, né? Porque se nós entendemos o que seja um missionário, né? Missionário é aquele camarada, vamos chamar assim com mais facilidade, que toma para si uma responsabilidade intensa. Onde eu digo que responsabilidade é responder com habilidade. Uhum. Então, isso é responsabilidade. Então, seguindo até a própria, o que ele havia dito sobre o livro Cartas do Cristo, ele fez a experiência dele, né, uma experiência, experimentação ambiental, ou seja, do mundo que vivia, até o momento em que ele reconheceu qual era o caminho dele aqui. Então, isso já é a missão. É. Missão seria cumprir algo que eu tenho, que eu preciso fazer, não é que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer. É minha responsabilidade. Então, naquele momento ali, onde ele começou a ver o pai em todas as coisas, ele reconheceu a habilidade dele. Qual é a minha habilidade? É passar adiante isto que eu estou vendo. A verdade. Por isso que ele disse, procura a verdade, que a verdade te libertará. É. Então, ele foi fazer o exercício da missão dele. Agora, a crucificação é uma finalização do processo. Né? Onde, por exemplo, ele precisava ser crucificado. Ele mostrou para a gente, de alguma forma, é claro que tem outras visões a respeito, mas ele mostrou para a gente o seguinte, eu morro, mas não nego. É. Ou seja, é para ser assim. Porque ele tinha opção. A opção era dizer assim, não, não é nada disso, eu estava enganado, e continuar ali, lendo. O Pedro fez assim, isso. Depois, ele disse, você vai negar 3 vezes antes de... Né? E foi o que aconteceu. Agora ele, o que ele fez? Ele falou, não, assim é. Então essa é a verdade. Então eu morro pela verdade, então não vou negar a verdade. Barbosa, agora olha só, eu penso assim, que Jesus veio com a missão. A missão era o que está sendo, exatamente o que está acontecendo hoje. Perfeitamente. Foi para isso que ele veio. Ele veio para divulgar a segunda revelação, o objetivo era esse, eu tenho que divulgar a segunda revelação. O que vai acontecer, aí entra, plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, até o Z. E o que aconteceu, talvez, eu penso assim, que o plano A não seria ele ser crucificado, plano A, não seria isso. Plano A seria ele chegar, todo mundo ouvir, isso escutar e colocar ideal em prática. Né? Ele ter a receptividade adequada, todo mundo realmente entender. Entender e pronto, vamos dar seguimento nisso aqui, que é certo. Agora, olha pessoal, não vai ter jeito, para poder eu dar continuidade nisso aqui, alguém vai se sacrificar. Eu me sacrifico. Que seja eu. Entendeu? Plano B. A doutrina espírita também não é plano A, se a gente for ver. Porque a doutrina espírita não veio para espíritas, porque nem espírita existia. Sim, né? Não, nem não, espírita não, existia. Não, não. A doutrina espírita veio para a humanidade. O que aconteceu? As religiões dominantes, tradicionais, não aceitaram esses ensinamentos espíritas, que é uma terceira revelação que veio para a humanidade toda usar. Perfeito. Eu podia muito bem ser católico hoje e ter todos os conhecimentos espíritas. Com certeza. Né? Aliás, assim, eu até tem muita gente, né, que diz exatamente isso, que tem católico espírita, tem evangélico espírita, porque tem uma visão além daquilo que está colocado dentro dos códigos de uma religião. É onde eu diferencio, eu procuro diferenciar religião de religiosidade. Uhum. Então, a busca das religiões é a religiosidade. Os caminhos que cada um escolhe para chegar à religiosidade é que são diversos, porque nós somos diversos. Uhum. Um é diferente do outro, tem uma mentalidade diferente, um avanço diferente, uma estrutura, cultura, tudo diferente. Uhum. Então, se aglutinam grupos que tenham ideias parecidas, aí formou ali um grupo religioso. Nós temos, por exemplo, nós aqui, espíritas, um texto que vem da religião católica, expiação. Uhum. Expiação é um termo católico. Mas por quê? Porque o espiritismo nasceu numa cultura católica, lá na França, etc. Ela é uma cultura de catolicismo. Então, e expiação, olha lá, é igual a efeito. Uhum. Significado de expiação é efeito. Causa e efeito, é o que a gente está procurando falar hoje. Então, essa miscigenação de textos, etc., para mim faz todo sentido. É. Mas em busca do quê? Da religiosidade, que é algo arreligioso. É religiosidade. Sim. É justamente isso que falta para a compreensão das pessoas, saber por que, que eles estão aqui, por que, que estão vivendo nesse nosso mundo, por que, que tem muitos que sofrem, tem outros que não sofrem, tem uma série de coisas, porque há necessidade das pessoas entenderem que a espiritualidade é o único caminho para a nossa libertação. Né? Perfeitamente. Então nós temos aqui o destino. Tem muitos que acham, esse é meu destino. E a doutrina espírita não vê por aí, né? É, justamente dentro do mesmo texto, claro, causa e efeito. Então, destino, como o pessoal diz, da mesma forma, aproveitar a sua fala, o pessoal diz isso aqui, isso aqui é um problema kármico, deixa assim mesmo. É justamente esse que precisa ser vencido. Uhum. Sim. Então, o destino pode ser mudado? Claro que pode. Né? Claro que pode. Como? Aquilo, não está escrito que aquilo que eu planto eu vou colher? Começa a plantar outra coisa. Sim. Planta diferente, rega de maneira diferente, o resultado vai ser outro. Então, não, vai ser assim mesmo, minha vida é muito difícil. Então, não, mas é difícil, depende da dificuldade que você está vendo nela. Né? Então, o olhar da gente, a postura da gente, como a gente entende a situação e como nós nos colocamos, por isso que diz que a força do pensamento é maior que a gente tem, porque é a força do espírito, a gente faz mudar. A gente faz mudar ambiente, faz mudar a situação, faz mudar a coisa. Aí tá aí a psicóloga vai fazer um curso agora aí. Pergunta para ela, para psicóloga, para o psiquiatra que tenha esse envolvimento mais espiritualista, tem muitos médicos da AME, né, nesse sentido, essa coisa da força que a gente tem do pensamento. Eu mudo a estrutura física, eu mudo a estrutura ambiental, eu mudo com como? Com a força do pensamento, que é maior que eu tenho. É exatamente essa pergunta que o Rodrigo tinha colocado aqui, viu? A pergunta lá, como que é mesmo, Rodrigo? Ela está lá. Podemos mudar o nosso futuro com as nossas escolhas e ações? Sim. É esse questionamento que está sendo colocado, então, pergunta. Isso aí vem bem a ideia seguinte, que o nosso passado influencia o nosso presente para a gente preparar o nosso futuro. Uhum. Então influencia, mas não comanda. É. Então eu trago a informação de passado, avalio hoje, porque hoje eu estou num outro dia, numa outra postura, numa outra idade, numa outro avanço emocional, etc. Avalio o meu passado e falo, opa, isso aqui eu não vou repetir, não. Se acontecesse de fora para dentro, ou seja, alguém para mim, não ia ele me servir. É uma empatia comigo mesmo. Estou sendo médium de mim mesmo. Eu olho e falo, não serve. Amanhã vai ser diferente, porque eu já estou preparando hoje. Barbosa, quando a gente vê, por exemplo, nós estamos aí na Copa, hoje é o final da Copa do Mundo. E antes da Copa, aparece vidente de tudo quanto é lugar, dizendo quem vai ser campeão, quem vai sair fora, quem vai perder, que vai ter atentado, que vai ter tudo isso. Quer dizer... aí não acontece, a gente desacredita em tudo isso. Isso aí é besteira, isso aí é tudo isso. Só que o que a gente tem que ver é que a pessoa está analisando um futuro baseado no passado. E às vezes essa análise dele está legal pra caramba naquela hora. Só que vai ter um monte de determinantes durante o tempo para mudar aquilo ou não. Então você pode. Então, quase todos os videntes já caíram do cavalo, porque todo mundo achava que a Alemanha era a melhor seleção do mundo. E as coisas mudam. Aí o que eu falo, ó, Copa do Mundo, essas coisas, é um estado de espírito também. Perfeitamente. Né? Por isso que quebra aquela ideia de que dizer assim, que está determinado. Não existe determinismo. O futuro está determinado. Que ele falou agora do destino. Meu destino é esse. Nada pode mudar. Nossa, tudo pode mudar. Né? Vai depender justo do que eu quero fazer. Tudo que a gente vai fazer. Você muda tudo. Se você mudar seu comportamento, você muda toda a sua vida. Então é interessante isso. E a revista B já... de ontem, né? Ela traz uma análise da soberba da seleção brasileira. Salto alto, famoso. Uhum. E o motivo de gozação que o Neymar, que era aquele que saiu como herói aqui do Brasil, está servindo de gozação no mundo inteiro, né? Aquela questão de cair, quer dizer, querer enganar, querer dar uma desperta, dar uma de malandro, isso já não cabe mais no mundo, né? Porque aquilo é malandragem. Eu, quando jogava futebol, tinha a bronca de ver esses caras que levam um chutinho e começam a cair, começam a chorar. É, porque você era o que chutava, né? Não, ele chutava mesmo. Então, pô, os caras que chutam, geralmente, ele acha que é do outro lado. O cara que chuta, geralmente, é aquele que acha que é frescura, que enrolando, cai. Né? Ele chuta, levantava o cara 3 metros de altura e mandava o cara levantar. Levanta aí que não foi nada. E naquele tempo, ninguém era expulso de campo. Tá vendo que você já muda a situação? Você chutava ou você levava chute? Você for perguntar ao cara que jogava no ataque com você, ele vai falar, rapaz, os caras me chutavam demais, era muita coisa. Não, mas, Jorge, mas aquele negócio de cai-cai, que coisa triste, que coisa vergonhosa, inclusive, para o Brasil. Eu só acho que a gente não merece também o que a gente tem, às vezes. Nós temos, a seleção nossa não é pior do que nenhuma. Ela é melhor do que todas essas que estão aí. Só que nós torcemos contra a gente. Nós fazemos tudo contra. A gente, quem conhece Maradona, sabe o que Maradona apronta, o que Maradona fez durante a carreira toda. Ele é o maior ídolo da Argentina. Então, aqui a gente não sabe, a gente quer juntar todas as coisas num balde só. Então, eu acho o seguinte, que a gente merece estar fora. É castigo. Sim. Nós merecemos levar 7-1. É castigo. Não era a seleção que merecia. Quem mereceu é nós, o povo brasileiro, que a gente joga contra a gente mesmo. Se estão fazendo isso com o Neymar, é porque a gente começou a fazer. Nós começamos a fazer. Nós não passamos para o outro lado, nós já fomos no radical. Aliás, nós estamos dentro de um mar de informações. Né? Todo mundo dentro de um mar de informações, e onde nós vamos nos deixando formatar ou não esse mar de informação. Uhum. Então, hoje, qual que é? Você ouve aquele que você quer para o Brasil de amanhã, pessoal? Corrupção, não sei o quê, etc, etc, etc, etc. Só que, assim, coloca como corrupção como sendo atributo de determinado grupo de pessoas, geralmente político, né? Que hoje você fala, político. Mas o jeitinho brasileiro não deixa de ser uma corrupção intensa. Sim. Assim, está intrínseco, está dentro do camarada. Agora você deixa agir ou não deixa agir? Nosso livre-arbítrio aqui, olha, estamos dando um assunto que a gente está falando. Livre-arbítrio, você escolhe. Você quer fazer ou você não quer fazer? Nós não falamos de diapasão aqui? Então, quanto mais eu vibro ruim, mais eu influencio uma vibração ruim. Quanto mais a minha ação for ruim, mais ruim vai ficar do meu lado. Quem tiver mais fragilizado vai fazer exatamente como eu estou fazendo. Isso. Os meus filhos, os meus netos, eles estão agindo, meu pai age desse jeito, é desse jeito que tem que agir. Então passa a ser uma lei aquilo que é contra a lei. E esse seria o importante do autoconhecimento? Perfeito. Por exemplo, olhar para dentro de si, porque a gente passa muito tempo olhando para fora. Isso. Né? E o que acontece em volta não vai afetar o nosso futuro, vamos dizer assim, né? É o que acontece dentro. É onde eu diria que é o seguinte, eu sou um ser único, você também é um ser único. E nós costumamos agir como o outro age. Então, olho como está sendo feito e faço igual, mas eu sou diferente. Então, nós, quando a gente busca reforma íntima, é um nome muito bonitinho até, né? Reforma íntima ou reconstrução interior, é justamente esta coisa de voltar para si. 5 sentidos para viver encarnado. Do 6º em diante, para viver desencarnado. Mesmo estando encarnado. Sim. Ou seja, para uma reorientação das minhas ideias, uma revalorização. Nós falamos agora há pouco dos valores. Né, dos livros de suicídio, ressignificação, são valores. Né? Ressignificação dos valores. Ressignificação. Então, o que realmente vale? Não é o carro grande que eu tenho. Se eu preciso andar daqui ali, eu vou de bicicleta. Então, por que eu preciso ter um carro grande? Então, a diferença está entre o que eu preciso e o que eu quero. Então, eu quero o que todo mundo quer, mas eu não sou igual. Então, já só por isso, por definição, não é para eu ser igual, porque eu não sou igual. Então, não é para eu ter igual. Não, é para ter o que eu preciso ter. Vou usar uma frase que eu gosto de usar muito. Para ter prazer em viver. Então, se eu buscar algo que me dê prazer em viver em qualquer situação ou lugar, eu vou estar de bem comigo mesmo. Mas, ou seja, a paz, né? Adquiriu a paz. Porque quando a gente pensa em adquirir coisas que a gente não precisa, a gente entra dentro de situações, por exemplo, dívidas. Dívida. Que traz a paz. Aí depois a pessoa reclama, eu tô cheio de dívida, como é que eu posso, o mundo pode ser tão bom, não sei o que. Então, você fica escravo de alguma coisa que já não é, porque não é seu, não é pra ser seu. Você não precisa dela. Então você tem, você começa a ficar com medo de perder. É uma série de coisas que vão em função disso. Agora, aquilo que é seu... E o que está em questão é a paz. Perfeitamente. Interior. É prazer em viver, sossego. Barbosa, é onde entra o livre-arbítrio, que a doutrina espírita fala muito do livre-arbítrio. Bom, o livre-arbítrio começa quando a gente vai ver a diferença entre um animal e o homem, por exemplo. Porque o animal, ele age por instinto, né? Então, ele não tem muitos arbítrios, a não ser aqueles limitados por aquela situação de vida que ele tem. Comer, beber, dormir, multiplicar, acabou. E ele já nasce sabendo o que ele tem que fazer. Perfeitamente. Né? Então, assim, é quase que um programinha onde não tem muito para sair daquilo. Agora, depois do homem primitivo, ele já começa a ter querer. Fazer, promover, entender, né? Então ele começa a modificar coisas da natureza, inclusive, para em seu favor. Aí é que começa o arbítrio. Ele começa a escolher. Quero, não quero, faço, não faço. Por isso que o mestre disse, será dado conforme suas obras, não é assim? Então, aquilo que você fizer, a resposta daquilo, pode esperar. Plantou, a gente falou agora há pouco, plantou banana, não vai colher abacate, meu filho. Tem jeito. Então, você quer abacate? Plante abacate. Desse jeito. Então, o arbítrio está nestas escolhas. Então, essa coisa de voltar para dentro de si é justamente para eu escolher só o que eu preciso. O que não é só, é bastante coisa, porque é o suficiente para mim. Então, é só uma pergunta agora. Rui, antes de você fazer a pergunta, só comentar aqui que o Roberto Wagner entrou aqui no WhatsApp e disse assim, se esse Oswaldo Barbosa é filho do saudoso Oswaldo Barbosa e Dona Isabel. Isso. Fico muito feliz em revê-lo e em constatar que se tornou um sábio. A irmã. Falou assim: a irmã e um primo dele trabalharam comigo no jornal agora. Verdade. Parabéns, o programa está excelente. Um bom dia para você, viu, Roberto? Saudações. Mas não elogia muito, não, viu? Porque. Dizem que não pode elogiar espírita porque ele fica sem vergonha. Não, mas sem vergonha eu já sou. Não é por causa disso. Eu não gostaria de falar. Claro. Quem respondeu a pergunta aqui para a sorteio, podemos mudar o nosso futuro com as nossas escolhas e ações? Esmeralda entrou aqui no WhatsApp e falou que sim. E muito. E quem entrou aqui também foi a Beatriz de Paula Porto. Falou, gratidão pela oportunidade. Abraço a todos do Vivência. E ao Barbosa, excelente. Karma é a missão que a nossa alma assume aqui vir para realizar. Né, para a evolução do espírito. Ela corrigiu aqui também. O doutor Lacerda, no livro que ele tem, Espírito e Matéria, ele fala que nós entramos na lei do karma quando nós transgredimos as leis naturais e as leis que regem a nossa vida. Você concorda? Faz sentido. Porque a causa da lei natural é justamente o seguinte. Não vamos falar das nossas leis aqui, né? A lei da natureza. Não há como transgredir. Se você passou, você tem que voltar. Tem que corrigir. Então essa é a lei da causa e efeito, inclusive. A gente transgrediu. Você deu um furo na lei universal. Opa, rapaz. Porque, a princípio, todos nascemos para evoluir. Então, se você faz alguma coisa, promove uma situação onde você não vai evoluir, então vai ter que fazer outra coisa. Para quê? Para continuar no processo de evolução. Então, a princípio é isso. Todo mundo foi criado pelo chefão lá em cima para evoluir. Se você ficar marcando passo aqui, alguma coisa vai ter que te empurrar, você vai ter que sofrer alguma situação, sofrer entre aspas, né? Alguma situação que te tire daquele estado de ficar paradinho para continuar o processo de evolução, que está dentro desse texto. A lei natural, você... Uhum. Agora, na lei dos homens, se você infringir a lei, você paga um preço. A mesma na outra. É. Isso. Então, confunde com a coisa do pagar, do pagar, estou sempre com débito, uhum. Né? Sim, justamente sim. Porque é esse tipo de ligação, né? Vamos mandar um abraço especial aqui do programa Vivência Espírita para as nossas amigas, nossas irmãs lá de Aracaju, viu, Rui? Opa. Rodrigo, Barbosa, estão ligadinhas na gente lá, ó. Olha só, tem uma audiência que hoje está crescendo aqui. A Ana Paula, né, ligadinha lá na rádio, a Geisa, a Jussi, a Damares, a Silvia, a Selma e também a Aline e a Maria do Socorro. Você vê como é que a audiência está legal do Vivência Espírita lá em Aracaju? Onde estão os homens lá de Aracaju? Não, eles estão se preparando para assistir a final da Copa. E as mulheres estão aproveitando mais. Exatamente. As mulheres estão aproveitando mais para ouvir o programa Vivência Espírita. Então, um grande abraço mais uma vez, né, para Ana Paula, para Geisa, para Jussi, para Damares, para Silvio, para Selma, para Aline e para Maria do Socorro também. Um grande abraço para os nossos elas, irmãos, né, lá de Aracaju, que são muito atuantes também na doutrina espírita, né? E muitos ouvem o nosso programa como elas estão ouvindo agora. Um grande abraço para vocês. Nós vamos entrar em mais um intervalo comercial. Agora vamos com a música do Carlinhos Conceição, Brilhe Vossa Luz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Restos meus, mover como vivi, curioso estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu, acordar tão confuso entre poucos amigos, velando que era eu. Sim, é da lei, coisa de Deus, a reencarnação, posso voltar. Prova expiação. Se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão. Meu véu é o da ilusão. Com Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será esse o céu dos ateus? Vagar invisível pros meus. Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Nada morreu, nem vai morrer. Tudo é vida final, o que ficou, foi só veste carnal. E nem céu nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilha vossa luz, brilha vossa luz, brilha vossa. Vossa luz, brilha vossa luz. E nem céu nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9 horas e 17 minutos, estamos no nosso momento Gigavale e agora nós vamos para o momento espírita aqui. O tema é Ação Ponderada, que está no momento espírita número 30. Ação Ponderada. Pequena análise do comportamento humano nos permite perceber o quanto somos capazes de muito reagir e de pouco agir. Basta uma pequena rusga no trânsito, alguém que altere a voz em uma discussão e a reação acontece. Ou ainda, que alguém nos trate rispidamente ou que falte com a polidez para conosco para que desencadeie uma imediata reação em nós. Reagimos de maneira impulsiva, algumas vezes até violenta e, consequentemente, impensada. Reagimos de súbito para logo mais percebermos que poderíamos ter agido diferente. Qual animal ferido ou acuado, reagimos para nos defender sem analisar, refletir ou pensar. Assim se dá porque, vinculados a comportamentos ancestrais, trazemos o ímpeto de reagir por impulso, por instinto, sem raciocinar. E somente depois, a razão nos convida a avaliarmos as consequências do que foi dito ou a maneira como nos comportamos. Por outro lado, somos sempre vítimas de nossas reações, enquanto a ação nos permite tomar a atitude que escolhemos, o procedimento que achamos mais adequado. Se a reação é instintiva, a ação é racional e reflexiva. Se ao reagir não nos damos conta ou não nos apercebemos do estrago que podemos causar, o agir é analisado e pensado. Dessa forma, se percebemos que nossa reação gera muito mais dificuldades e problemas do que soluções e tranquilidade, é hora de trocarmos a reação pela ação. Por exemplo, se fazemos silêncio quando alguém nos dirige impropérios, é a ação da paz que foi nossa opção. Fácil seria revidar na mesma moeda, reagir da mesma forma. Desafiador é evitar a armadilha da reação e lucidamente optar pela clareza da ação. Se alguém nos aborda de maneira grosseira e respondemos com gentileza, paciência e calma, é a ação da nossa compreensão para com o outro. Talvez fosse mais fácil, pela força do hábito, nos comportarmos com reciprocidade, devolvendo a grosseria que recebemos. Porém, o grande desafio é deixar de reagir, escolhendo o agir, que gerará sempre melhores resultados, posto que é fruto do equilíbrio e da reflexão. E a transformação do nosso comportamento acontecerá paulatinamente e será o resultado da disciplina no pensar, que gera o hábito da reflexão, culminando pelo desarmar de nossas atitudes. Portanto, já não mais vítima das palavras rudes, do comportamento infeliz ou da atitude impensada. Que a análise e reflexão de nossas atitudes possam fazer com que, aos poucos, a reação ceda lugar a ações pautadas em um comportamento de paz, lucidez e fraternidade. Quando reagimos revidando ofensas, agressões, descuidos alheios, passamos a sintonizar com quem as produziu. A partir daí, mantemos uma interdependência psíquica que nos aprisiona em nuvens mentais de sentimentos malsãos, que somente nos prejudicam, física e espiritualmente. Optemos sempre pela ação ponderada e gozemos de saúde, de tranquilidade, vivendo sem sintonia com aqueles que ainda transitam pelas faixas da inconsequência ou da maldade. Façamos isso e nos sentiremos leves, felizes plenificando-nos com as celestes bênçãos. São 9:22 e esse é o momento Gigavalho. Barbosa, o que você pode dizer para nós sobre esse tema? Sobre o tema. É, está bem até dentro daquilo que a gente está comentando aqui sobre as ações e reações, né? Eu penso que nós precisamos ficar atentos com aquilo que nos incomoda, né? E verificar se isso realmente me afeta. Então, o que nós não temos tido, penso eu, é um pouco de uma avaliação crítica conosco mesmo. Por exemplo, alguém costuma dizer assim: ah, fulano, o Jorge me humilhou. Né? Em verdade, eu me humilhei com aquilo que o Jorge falou, ou disse, ou fez, etc. Então, não foi ele que me humilhou. Essa coisa do trânsito, que falou no texto aqui, o pessoal chega e xinga no trânsito. Eu imediatamente responde. Respondo no mesmo tom, quase que devolvo até as mesmas palavras para o sujeito. Né? Se aquilo não me afeta, pode me incomodar. Né? Mas se não me afeta, não tem nada de verdade naquilo que foi dito, para que eu vou devolver? É como se eu te entregar um presente. Aqui, ó, vou te dar um presente, Rui. Se você não quiser o presente, para quem fica? Para você mesmo. Para mim mesmo que estou te entregando. Então, com relação a todas as ações, penso eu que, não estou dizendo que eu consigo fazer isso sempre, não, estou dizendo que é o que eu preciso fazer, né? É a minha ação seguinte, não é reação, é uma ação diferenciada. Ou seja, onde eu vou avaliar o que vale a pena ser feito. Se não vale a pena ser feito, fazer nada já é alguma coisa. É, a gente passa na cidade, de vez em quando a gente encontra aquele adesivo no carro, dizendo assim: a minha educação depende da sua. É uma pessoa que nada gosta de ser mandado por todo mundo. Nada né? a ver, né? É uma pessoa que gosta que os outros falem o que ele tem que fazer. Né? Exato. Então, essas repetições acabam sendo algo que nós temos uma palavra que define mais ou menos isso, que acaba sendo obsessivo. Né? É uma obsessão. Essa coisa da ação e reação nessa situação que a gente está falando. Né? Porque o texto ainda diz: eu fico conectado com alguém que me afeta. Né? Se eu aceitar essa afetação, se realmente me incomodou e me afetou. Então eu fico conectado com aquele tipo de situação. É onde o pessoal da física quântica hoje procura explicar essa situação de está tudo aqui já no universo. Perguntas e respostas, ruins e boas. Para nós é a mesma coisa. É. Eu não tinha só o nome de física quântica, mas você escolhe o arbítrio. Quando pensamento bom e pensamento ruim tem. Ações boas, ações ruins tem. Qual você quer? No livro, no nosso livro lá, Músicas Espirituais Como Acontecem, eu dou esse exemplo, Barbosa, dizendo que as músicas estão todas no ar, estão todas aí. A espiritualidade canta lá no plano espiritual, ela ressoa em tudo quanto é canto. Se você tiver ligadão, você pega ela. Se tiver antenado, você pega. Elas estão passando por aí. É isso mesmo. Né? Vamos encerrar o nosso momento de Gavalho? Vamos. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:26. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo Oswaldo Barbosa, Ogum, ou Júnior, né? É voluntário da Framan, da Fraternidade Maria de Nazaré, que estão cobrando aqui. A Dirce lá da Framan está pedindo para que nós falemos a respeito dos calçados de hoje, né? Da feira de calçado. Só um pouquinho, gente. Rui, deixa eu entrar no assunto aqui, até perguntar para o Rodrigo, que é o seguinte. Rodrigo, ontem você foi lá, trabalhou lá no Recanto de Luz de Mancheira, depois de um longo e tenebroso inverno, né? Você foi lá trabalhar. E outra coisa também, você ontem não levou os equipamentos, nada, para passar, você sempre filma tudo, a gente ficou procurando o dia todo para ver se tinha alguma transmissão lá, alguma coisa, mas eu depois fiquei sabendo que tinha um rapaz da Globo lá filmando alguma coisa, foi concorrência, não deu certo você passar, como é que é? O que aconteceu? Tá É, depois de uns longos um mês, né, que eu não fui pra lá, e o pessoal falou, pô, faz 3 meses que você não vem aqui, eu falei, que isso, cara, foi só um mês que não... Peraí, ao invés de você responder, tem uma pessoa aqui que vai falar com a gente pra contar direitinho essa história, como é que foi. Quem que tá na ligação aí, por favor? Oi, bom dia. Oi, Edson Barbosa, tudo bem? Olha, tá vendo? Mais um Barbosa? Gente boa, né? É o nosso chefe lá do Recanto de Luz de Macheira, o Edson Barbosa, o médico, o Edson Barbosa, tá no telefone. E, Edson, essa história do Rodrigo, como é que foi esse negócio, que ele não filmou nem nada, o que que aconteceu? Antes de mais nada, bom dia a você, Jorge, bom dia ao Rui, bom dia a Camila, bom dia ao Oswaldo, nosso convidado aí do programa de hoje, enfim, bom dia ao Inácio, bom dia a Graça e bom dia ao Rodrigo. O que ocorreu é o seguinte, eu não sei, eu acho que ele está meio inibido, ficou meio inibido ontem lá. Ele sabe explicar melhor. Edson, foi tudo bem o trabalho? Aí, pô, bacana, né? E alguém está fazendo um documentário seu lá sobre o trabalho mediúnico seu, esses 30 e tantos anos de mediunidade, é isso? É isso, exatamente isso, Jorge, é isso aí mesmo, tá? Uhum. Então, aí ontem eu só senti que o Rodrigo ficou um pouco inibido, ficou meio fora do foco, estava meio triste. Não, eu fiquei com vergonha, né? O cara chegou com uma câmera profissional e eu ali com a webcamzinha assim, ó, eu falei, ó, não vou nem tirar ela do carro, porque eu fiquei com vergonha. Ah, eu sei que ele estava chorando pelos cantos lá, estava até meio nervoso. A Camila sabe explicar direito. Não, e sem falar que foi um cantor, né, lá, que ele pede pra não filmar, né, e tal, a gente respeita e tal, eu nem levei a câmera, né, eu falei, peraí, mas eu não posso filmar, mas a TV veio aqui fazer reportagem, tá filmando, que história é essa? É por causa do logotipo, né, o logotipo do repórter cinematográfico, né. Então, acho que deve ser por causa disso que deixou, né? Uhum, é verdade. Quem que ia se recusar? É? Vê que uma marca é poderosa demais, né? É verdade. Mesmo que não fosse, mas tá com a marca ali no peito, o pessoal falou, opa, não vou perder essa oportunidade, não. Ah, mas eu aproveito o momento para convidar o Rodrigo, tá? Que no dia 28 nós teremos de novo lá, tá? E aí ele pode transmitir. E o rapaz vai estar filmando de novo lá também, tá? Isso, até o Vivência Espírita está pedindo uma canja, viu, Edson? Pode dizer, então, olha, o Vivência tem aqui essa TV, essa rádio online que sempre transmite aqui também, tudo. Quem sabe se a gente não pega uma carona também, né? Como os outros estão pegando. Você sabe que a gente fica encostado no médio igual você, a gente acaba pegando carona pra caramba também, né? Mas olha, eu achei o Rodrigo um pouco acanhado, tá? Ele não trouxe nem sequer a câmera fotográfica, cara. Legal. Tá bom, meus irmãos, olha, paz e alegria a todos vocês. Foi um prazer falar com todos vocês. E o programa é realmente excelente. E um abraço a todo o pessoal aí do Vale do Paraíba e a vocês do programa em especial. Obrigado, Edson. Tudo de bom para você, meu irmão. E a gente sabe da seriedade que é seu trabalho de mais de 30 anos de trabalho mediúnico de cura, né? Com a equipe espiritual que a gente conhece bem já também e sabe do conceito que você tem, né? Nunca deixou isso subir na cabeça, por isso que você está há 30 e tantos anos aí com o procedimento, né? Com a sua vida moral intocável no sentido da seriedade que você encara o trabalho aí. Parabéns também sempre, né? Nós somos amigos, sou suspeito para falar, mas é a verdade que eu tô falando. Um grande abraço, viu? Obrigado pelo carinho, um grande abraço e bom dia a todos. Bom dia, Edson. Lembrando que o Edson continua com um programa também que a gente retransmite, né, Rodrigo? É verdade. Eu tenho um programa de cura e cirurgias espirituais, que é todos os dias, 8 horas da noite. Então é não ao vivo, né? É a gravação, é a reprise dos programas. E de quarta-feira é sempre o programa novo, né? O último programa que é gravado lá pela Rádio Mundial. Né? Então eles também passam pra gente, né? E a gente retransmite o programa Curas e Cirurgias Espirituais com o médium Edson Barbosa. Ô Jorge, quando você irá ao ar a sua gravação lá no Mundo Maior? Rui, não sei não, sinceramente, porque eles fazem várias gravações, né? Quando eles colocam, já pedi para eles informar para a gente quando vai ao ar e quando vai colocar no YouTube, né? Colocando no YouTube a gente passa para todo mundo. Agora, quem quiser ver algumas entrevistas nossas, tem entrevista lá sobre, eu falo sobre músicas espirituais como acontecem, eu falo sobre o livro Campo de Luz, Excursão à Terra, falo sobre o livro Das Sombras ao Alvorecer, que o programa da Maria Zilda é muito legal, né? Só colocar lá, entrar no YouTube e colocar Jorge Reis Músicas Espirituais ou Programa Repensar Jorge Reis, Programa Repensar, vai aparecer as entrevistas com elas, que é muito bacana mesmo, o programa da Marizilda, que quer vir aqui também. Nós vamos fazer uma programação para ela vir aqui para fazer uma entrevista com a gente aqui, né? Ela tem um programa de televisão ótimo da Marizilda, dá oportunidade para muita gente, e eu tenho o privilégio de prezar da amizade dela, e ela me chamar sempre para falar sobre os livros lá, que ela consegue... Em meia hora, que a entrevista é de meia hora, 25 minutos, ela consegue tirar tudo da gente ali. Ela é especialista mesmo em conseguir dar um retrato da obra que a gente está lançando. E o que você perguntou é o livro Casa da Marcela, no Floresta e Esperança, que nós tivemos lá no começo do mês fazendo a entrevista, falando sobre o livro, que daqui uns dias estará aí no ar, tá bom? A Dirce, lá da Vila Industrial, que trabalha na Framan, está dizendo que o programa está excelente. Um grande abraço a todos e também... Ela está aqui para dizer que hoje, a partir das 2 horas, vai ter lá a feira de calçados lá na Framan. Tem mais de 200 pares de sapatos lá, 250 mais ou menos, né? Realmente são todos novos, o pessoal ali do Verena Calçados do Vale Sul, que patrocina, né? E realmente pode fazer fila lá que está tudo certo. A Vilma Torres está aqui, estou aqui... ligada no programa, está muito bom, Deus continue abençoando a todos, um ótimo domingo. E o Zenildo, que é nosso fã número um aí do programa, ele está dizendo que está trabalhando hoje, mas ligado no programa. Envia um abraço a todos. Uhum. Oswaldo, que a gente poderia falar mais assim, coisas assim que você preparou esse tema para a gente hoje, que a gente poderia... Fala, isso é importante a gente falar também. Isso é legal a gente falar. Bom, uma coisa é o seguinte, o Jorge. Todos estamos aqui, cometemos enganos e até erros mesmo. Uhum. Né? Então, nesse processo evolutivo, a sequência mais ou menos mais simplista é o seguinte. Erramos, depois de um certo tempo a gente percebe que errou, nos arrependemos. Né? Então, depois desse arrependimento, o passo seguinte seria pedir desculpas, pedir perdão, etc. Enfim, vamos colocar, se for pessoa a pessoa, por exemplo, fica mais fácil nós colocar. Bom, quando nós percebemos o tamanho do erro, fazemos um pedido de desculpas, se a pessoa afetada nos desculpar, é bom para ela. Né? Se ela não desculpar, é ruim para ela. Porque independente desse desculpar, eu fico ainda devendo, não é? Essa coisa de devendo é muito preocupante de falar, mas de qualquer forma... Você não pagou. Eu fico em débito, porque eu não fiz alguma coisa para compensar aquela dificuldade. E não necessariamente, como eu disse no início, não necessariamente que eu tenho que fazer para aquela pessoa. Eu tenho que desfazer o mal feito. E não ser igual o que você fez, por exemplo. Não precisa ser. Você tem que acertar, mas não precisa. Isso, não necessariamente tem que ser igual o que você fez. Como eu falei no início, assim, a pessoa matou, não significa que ele tem que morrer por causa disso. Não, ele tem que fazer o quê? Valorizar a vida. Toda vez que a gente fala assim, eu fico pensando em João Batista, coitado, né? Pois é. Porque o João Batista, que foi, né? Elias. Ele mandou decapitar, foi mais de mil. Mais de mil. Porque quando ele ganhou aquela aposta lá, ele mandou decapitar mil. Falou, não, já que eu ganhei a aposta, então pode cortar a cabeça de todos eles. Mil sábios de lá do outra religião lá, né? Mil sábios. Aí só cortaram a dele uma vez só, ainda bem, né? Ou seja, não seriam mil vezes. Mil vezes. Dizer, né? É onde entra esse processo da reencarnação, né? Porque assim, nós só conseguimos, a gente só consegue fazer uma conferência das dificuldades que a gente fez, quando nós nos julgamos. Então, existem várias possibilidades de auto-julgamento aqui. E que a doutrina espírita ensina muito para a gente, né? Então, se conhecer. Isso, a importância, assim, uma das importâncias dessa terceira revelação que é do Espiritismo, né? É justamente essa, é a abertura da mente para possibilidades. possibilidades o quê? De elevação, possibilidades de crescer, possibilidades de evoluir. O que para nós, na verdade, acaba dizendo assim, é uma, quase que uma obrigação você crescer. Quase que uma obrigação, é. Porque está dentro da lei crescer. Então, a doutrina espírita mostra para a gente essas possibilidades das mais diversas formas. Né? Tanto que não param de nós não paramos de receber informações dos espíritos reafirmando né? essas possibilidades e, inclusive, atualizando os textos para nosso entendimento. Porque existem textos antigos que estavam ali, o próprio Kardec disse que isso aqui foi feito para mudar, não está fechado. Né? Justamente é algo para crescer constantemente. Sim. Então nós só conseguimos realmente fazer o nosso julgamento quando a gente amadurece. Quando a gente amadurece, ou seja, quando a gente consegue reavaliar as nossas condições. Né? Agora, um exemplo simples. Criminosos das mais diversas tipos, eles vivem tranquilamente. Tá certo? Por quê? Porque eles não conseguiram entrar num grau de amadurecimento que percebam que as atitudes que têm não são boas. Então, a corrupção que a gente acabou de falar, que faz parte do ser, ainda não percebeu que isso não é bom. Então ainda não teve um amadurecimento, nós não tivemos nesse sentido, um amadurecimento suficiente para verificar isto não faz bem. Quando esse amadurecimento chega, a gente vai corrigir. Então, existe uma série, isso é um desequilíbrio, existe uma série de desequilíbrios tão intensos que a gente precisa revivê-los, ou seja, reencarnar. Sim. Volta com condição de ver aquela ação me invadir novamente para que eu tenha uma atividade diferente, uma resposta diferente. Então, reencarna muitas vezes por quê? Porque eu não consegui ainda entender, eu não consegui ainda julgar adequadamente, eu não tive amadurecimento suficiente para mudar, para fazer diferente. E nós temos aqui no Livro dos Espíritos a pergunta 132, que a pergunta é a seguinte: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta da que Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição para um e uma expiação para outros. Então, o que tem para uns é a expiação, sim, e para outros é a missão. Isso, né? Exatamente. Que é assim, que é a história de, por exemplo, é claro, vou simplificar bem, mas por que eu nasci na minha família? Por que eu nasci ali no grupo dos Barbosa ali? Por quê? Você também é Barbosa, nasceu num outro grupo. Num outro grupo. Por quê? Porque justamente tem uma série de envolvimentos que a gente tem, porque família não é só família consanguínea, é uma família universal, né? Onde grupos de afinidades se unem para um ajudar o outro. Então, eu venho desenvolver as minhas necessidades, resolver as minhas dificuldades, etc., e sirvo de exemplificação para aqueles que estão à minha volta. Sim. E uma família faz isso com outra família, e outra família com outra família, ou seja, uma cidade, um estado, um país, um mundo se envolvendo nas modificações, nas elevações, nas reconstruções que cada um faz. Então os espíritos se encarnam por quê? Alguns com omissão, como Jesus, ele está falando. Jesus, Buda, Krishna, né? Teve uma série de grandes mestres aí que tiveram esse trabalho de vir aqui, vivenciar para mostrar exatamente o que precisava ser feito. E é interessante que esses espíritos, eles já sabem que eles vão sofrer, já sabem que vão... Então, eu gostaria de fazer essa diferença, inclusive, né, do sofrimento e da dor. É. Porque eles vão sofrer? Não, eles não vão sofrer. Eles vão sentir dor. Sentir dor significa você ser invadido por situações que lhe causam incômodo. Então você sentiu dor. Agora, quando você sofre? Quando você acha injusto. E é interessante que a gente, fazendo uma análise da história, a gente vê que quase todos eles que vieram para mudar sofreram morte violenta, né? Então, ainda tem uma outra situação que tem um aspecto até quase que eu chamo de emocional mais do que psicológico, que é assim, aquele que morre em luta se transforma em herói. Então veja, uma forma de você deixar o seu nome gravado em determinado segmento é se você morrer por aquele segmento. Pronto, se tornou um herói. Ou seja, o herói no sentido de marcou a a vivência. Marcou o momento. Marcou a ideia. Os cristãos primitivos também não tinham problema com isso, né? Não. Então dá a própria vida. Tudo bem que lá era uma outra situação, né? Sim. Não quer dizer que as pessoas têm que sair por aí fazendo isso. Perfeito, atualmente. Não, nada a ver. Né? Hoje é um outro. Mas em prol do quê? Em prol do que Jesus veio nos trazer aqui. Existe uma vida além desta vida, né? Que a morte não é o fim. Existe outro caminho também, né? Sim. Vamos dizer assim. E só comentar aqui que o Aécio César mandou aqui uma mensagem. Bom dia, pessoal. Quanto à pergunta, né, se podemos mudar o nosso futuro com as nossas escolhas e ações, creio que o objetivo da reencarnação seja esse, nos tornarmos melhores. Queria fazer uma pergunta ao entrevistado, o senhor Oswaldo. Karma e livre-arbítrio estariam relacionados com a conquista da cristandade dos homens? Obrigado a todos. Se o karma e livre-arbítrio estariam relacionados com a conquista da cristandade dos homens? Talvez o cristianismo... Realmente a questão de Cristo seria uma posição, uma postura extremamente elevada para a gente dizer na nossa condição. Mas se nós for levarmos a nível de ensinamento, por exemplo, aquilo que a vida inteira de Jesus, desde quando ele não tinha ainda assumido a missão dele, por isso a importância de se estudar. Então, sim, quanto mais eu conseguir me direcionar de acordo com aquelas informações que ele vivenciou, então eu estarei, que é arbítrio, estou escolhendo fazer isso. Né? Então, nesta escolha eu estou elevando. Quanto mais eu fugir disso, não significa que esteja errado ou não, porque existe uma série de outros segmentos que levam à elevação também. Esta que Jesus veio fazer, ele disse, quanto mais simples, melhor, ou seja, mais rápido você cresce. Então, quanto mais conseguirmos agir, né, conforme ele agiu com as provocações que ele teve na vida dele aqui, nós conseguiremos uma elevação maior. Então, nesse sentido, sim, quanto mais cristão eu me tornar, mais elevado eu fico. Porque quando a gente diz, se você é cristão, sou. Não sou, não. Eu entendo que as informações que o Cristo trouxe são essenciais, só que eu não consigo ainda agir da mesma forma, então eu não sou cristão. Eu entendo a mensagem dele como sendo essencial, só que eu não consigo fazer ainda. Então a minha busca em fazê-lo já é um sinal de crescimento, porque eu entendo que é o bom, eu entendo que é o melhor, mas com meus vícios, os meus defeitos, tem diferença, né? Sim. Com meus vícios, os meus defeitos, eu ainda não consigo deixar isso de lado. Aquelas coisas que me tiram da simplicidade do viver, que é o que ele fez. É. Então, eu estou no caminho, estou em busca, estou atrás disso, estou ali, ele está na minha frente. Então, entendo que é o ideal, só que eu não consegui chegar ainda. E o Focato entrou aqui, mano. Bom dia, pessoal do Vivência, gostando do programa de hoje, hein? Tema interessante, um grande abraço para o grande amigo Focato, Barbosa. Cara. E a Fabiane Fioramonte? Adoro esse programa. Um beijo especial pro meu lindo tio Rui. Tiozão. Quando falou lindo, só se falasse lindo, eu já ia ver que era parente. É. Um grande abraço para a família Fioramonte, da minha irmã Zileia, meu cunhado Renato, o Renatinho, que é o herdeiro das dívidas da turma toda lá, e da Francine e da Fabiane, né? Que estão ouvindo o nosso programa lá em Leme. Ela, essa daí é da Gêmeos? Ela? É só a Gêmeos idêntica. Uhum. Agora eu sei qual que é uma, qual que é outra, viu, Jorge? Uhum. Até há pouco tempo eu não sabia. Vocês vieram lá em Leme junto, não foi uma vez? Foi, bem. Eu também mesmo. Fui com o Rui. Eu fui com o Rui na reunião dele de 50 anos do tiro de guerra, que ele reuniu com o pessoal. Mas ninguém conhecia ninguém. Tava uma coisa tão legal demais. Oh, beleza. Não sabia se batia com o tiro, não sabia nada. Ninguém sabia quem era quem, mas era problema de idade mesmo. Né? Mas o melhorzinho lá era eu, viu? Imagina. Pior que eu cheguei à conclusão que era mesmo. Tá certo. Não, mas foi tão engraçado aquele dia lá, né? Que passa o tempo. E o interessante, você vê como é as coisas. O rapaz que eu mais tinha bronca, que estava fazendo o tiro de guerra, falei, puxa vida, vou lá em Leme, vou encontrar com esse cara. Faz 50 anos e ainda tem uma certa mágoa. E com a hora que eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém, né? Todo cabelo branco, careca, gordo, magro. Chega lá, você chegou aqui, que prazer que você está aqui comigo. Eu falei, quem é você? Eu sou Foi Wilson, eu falei, puxa vida, ele que foi me receber, foi aquele primeiro, que tinha uma certa resistência, vê como... oportunidade aí. É. Mas o Jorge, a Inês Frigi, manda um abraço para o Rui, Jorge e o Rodrigo, e diz que estou ligada, dizendo que está ligada, o programa está ótimo, saudade de todos. Bom domingo para nós e para você também, viu, Inês? E a Inês é... Um grande abraço para a Inês, estou com saudade dela, faz um tempo que eu não vejo ela, estou com saudade mesmo, Inês, sempre falo em você. Eu encontrei ela, cara. A cadeirinha de roda dela lá. A cadeira de roda puxa mais de 50 devagar. Por hora. É? Né? Aquela não, cadeira não, de roda devagar, dela anda mais de 50. Não, aí nem a gente brinca com ela, que um dia o Jorge encontrou ela fazendo uma curva ali na rua Sebastião Homem com uma roda só. Só, né? Um grande abraço para você, viu, Inês? E a Regina Vilhena envia um abraço a todos e diz que o programa está ótimo e muito bem explicado. Um bom dia para você, viu, Regina? E um bom dia para você também, viu, Inês? Oi, estamos acabando o programa, são 9 horas e 48 minutos, então está na hora. Rápido, né? Inclusive, eu já vou falar, já vou tocar os parabéns aqui. Desejamos tudo de bom para vocês, né? Paz e alegria em seus corações. É o programa Vivência Espírita Deseja. Agora nós vamos para os nossos sorteados, que são os dois livros que serão doados pela livraria Casa do Caminho, né? Olha os ganhadores: Eli da Silva e Vera Lúcia Agnelli. Eli da Silva e Vera Lúcia Agnelli. Vocês podem comparecer a partir de amanhã lá na livraria Casa do Caminho, às 13 horas, tá bom? É a hora que o Mário Vinhas abre a livraria, que fica na Rua Helena Mascarenhas, número 115, aqui no Jardim Bela Vista. Rua Helena Mascarenhas, 115, Jardim Bela Vista. Descendo a Rua Barbosa, ali, né? Você chega na livraria Casa do Caminho, que é 232 ou 231, fica atrás, né? Rua Helena Mascarenhas, número 115. Aproveita e bate um papo com o nosso irmão Mário Vinhas, que vale a pena o papo com o Mário Vinhas. Dia 21, a filha do Edson Barbosa, dia 20, Ana Paula. Luana Paula? Luana Paula, filha do nosso irmão Edson Barbosa, faz aniversário dia 21 também, né? Um grande abraço para ela, que é sábado que vem. Um grande abraço para todos. E eu também, são 9 horas e 52 minutos, a gente vai agradecendo aqui a participação de vocês conosco aqui no nosso programa. Vamos lembrando aqui também da palestra da Bia, mais uma vez, né? Que é a Bia Beatriz de Paula Porto, a palestra muito interessante, Psicoterapia Reencarnacionista, né? No dia 17, terça-feira, às 19h30, no Anjo Ismael, lá no Jardim Satélite, que fica na Rua Escórpios, 1610, Jardim Satélite. Você já conhece a Bia, que vem aqui sempre conosco, falando sobre muitos assuntos, e ela vai dedicar esse momento lá conosco, que daqui a uns dias vai lançar um livro também, a Bia, viu? Um livro interessante a Bia vai lançar. Né? Então ela está fazendo muitas palestras por aí, o pessoal quiser aproveitar para convidá-la, né, para palestras, a Bia está aí. Na agenda dela, que ela é super ocupada também. Psicoterapia Reencarnacionista, no dia 17 do 7, terça-feira, às 19h30, no Anjo Ismael, Rua Escórpios, 1610, Jardim Satélite. Bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações, até a semana que vem, se Deus quiser. Rodrigo? Agradecer aqui a todos vocês que entraram aqui, participaram, só invertendo a câmera aqui, que entraram, participaram com a gente, principalmente você que compartilhou o vídeo. Se não compartilhou, ainda dá tempo, compartilhe aí com nas suas redes sociais e entre no nosso site, vivenciaespirita.com.br. Lembrando que a gente lançou também o site do Grupo Castelã. Então, quem ainda não acessou o site do Grupo Castelã, acessa aí, é grupocastelan.com.br, e aí tem as músicas. A gente vai colocar agora as cifras das músicas do Grupo Castelan. Quem gosta, tem 10 CDs, também tem lá no Spotify, que pode ouvir as músicas do grupo. É só entrar lá, grupocastelan.com.br. Então, até o próximo domingo, às 8 horas, né, Rui? Ah, eu só quero aproveitar para dar um recado para uma pessoa que ligou aqui domingo, dizendo que ganhou lá no nosso chá um aspirador e não estava funcionando. Eu gostaria que ela entrasse em contato conosco, porque já nós vamos trocar esse aspirador para ela, viu, Jorge? Ela estava com defeito. Nós queremos agradecer ao Silvio, que está aqui conosco, a Camila, a Deli, a Inácio e ao Agner, que está voltando, viu, Jorge? O Agner, filho do nosso grande companheiro Valdomiro Moreira. Ele está ali hoje, ali sentadinho, ali, tá ali com saudade dele. Tá ele, nós ficamos, ele passou um tempão com a gente lá na Rádio Rio São Paulo, né? Que nós tivemos lá. E agora ele vai fazer uns freelancers aqui também na Rádio Piratininga. Né? Então a gente está com ele aí, a gente gosta muito dele. E agradecer o Wagner no comecinho do Grupo Castelã. Quando o Grupo Castelã começou, o primeiro CD, ruinzinho pra caramba, ele já tocava na rádio pra nós. Tocava direto. Mas só que ele chorava muito na rádio do Antônio Leite. Ele se emocionava muito. Ah, mas vai fazer o quê? O Grupo Castelã emociona mesmo as pessoas. As pessoas sensíveis ficam emocionadas, né, Agnes? Né? E também ao Inácio, que está na técnica de som aí. Nosso muito bom dia e nosso muito obrigado. Barbosa, nós gostaríamos que você fizesse um encerramento final para a gente e também as suas considerações. Ô, desculpa, mas encerramento final foi legal para caramba. Quem não tinha percebido agora? Eu não sabia que eu estava conversando com pessoas inteligentes, né, que entendem com facilidade. Você fez um teste, foi o teste. Mas, só faltou a gente dizer... Como é que nós, espíritas, temos que conviver em ser um pouco diferente dos outros? Né? A diferença, aliás, eu acho extremamente importante as diferenças. Conviver com elas ensina todo mundo. Né? Porque parto do princípio que... Eu ia dizer que ninguém sabe tudo, mas eu vou dizer o seguinte, ninguém sabe nada. Né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Esse camarada, né? Uhum. Então, certíssima essa fala. Porque ninguém sabe nada. Então, os diferentes nos ensinam pensamentos, ideias, atitudes que são diferentes até aquele momento. Eu passei a conhecê-las, né? E o fato de eu conhecer essas diferenças me dão oportunidade de reavaliar as minhas ideias, os meus pensamentos, etc. É dessa forma, inclusive, que nós nos auxiliamos. Você traz uma informação, o Jorge traz outra, o Rodrigo traz outra, o Silvio traz outra, eu trago outra. A gente sai aqui com um consenso, pelo menos momentâneo, de uma série de informações. Passamos a viver utilizando essas informações. Lá fora, outras tantas virão. Né? Então, nós espíritas, o evangélico, o umbandista, o católico, etc., assim... Todos esses irmãos nossos aí, que formam comunidades, eles têm as suas ideias, né? Têm os seus segmentos, as suas, o chamar de normas, para não dizer de lei, norma de atitude, norma de vida, etc. E se sentem bem assim. Mas o mais interessante de tudo que eu vejo, é onde o espiritismo entra, é que não tem porta fechada. E ninguém sabe nada. Então, que venham os católicos para a casa espírita, e os espíritas, que vá para a casa católica, que vá para a evangélica, etc. E eu mesmo faço isso, estou dizendo porque eu faço isso. Teve um final de ano, inclusive, passagem de ano, que eu estava sozinho, família tudo viajando, fui para uma igreja evangélica e fiquei lá ouvindo o que estava acontecendo. O que a gente tem? A nossa visão, né? E ouvindo aquela visão que eles têm e de como colocar as coisas sagradas, vamos chamar de sagrado porque realmente é sagrado, e a gente sai dali com uma informação a mais. Sempre sai melhor, porque há sempre algo a ser acrescentado, com certeza. Uhum. E ontem, no evento do Maurício, João de Deus, perguntaram para ele se ele curava, né? Eu falei, não, eu não curo. Quem cura é Deus. Ah, mas você, que religião que você é? Eu não tenho religião. Eu vou em toda e qualquer religião. Perfeito. Que me chamarem, eu estou lá para ajudar. Perfeito. Eu poderia dizer que eu sou espírito, ou estou espírito, justamente porque eu venho estudando toda a sequência que Kardec trouxe e chamou de espírita. Né? Não significa nada, não significa que nenhuma das outras não tenha tudo de mal. Tem. Tenha gente que não tem tudo de bom? Tem. Como na nossa. Como nós, né? Também tem. Né? Então, isso não modifica. Claro. O fato de se nominar, botar um crachazinho assim, eu sou espírita, isso não muda nada. É a mesma coisa botar um crachazinho assim, eu sou cristão. É que nem eu sou feliz porque sou católico. Porque sou, não. Não, mas é legal isso aí, né? Sim, também. Nós somos felizes porque somos espíritas, né? Mas e sabemos que... Eu tenho que ser feliz em qualquer lugar que eu estiver, isso que é legal. Perfeitamente, independente dela. Aliás, nós mesmos tendo encontrado pessoas que são ateu e etc, etc, e que são muito mais religiosos do que alguém que frequenta uma religião. Porque religião do tipo de religiosidade, né? Religiosidade. Porque ele não segue o que está escrito num livro, o que está escrito ali, mas ele tem um sentimento interior, um chamado interior, que é o que a gente procura buscar, que faz com que ele se posicione como uma pessoa de bem. Não é um bom, não. Uhum. Uma pessoa de bem. Pronto, é esse que eu preciso. É. Barbosa, você faz a prece de encerramento para a gente, por favor? A prece final para o encerramento? Isso. Muito bom. Então, já, antes de mais nada, agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. De alguma forma, toda semana eu estou aqui, porque o rádio fica ligado lá, enquanto eu faço uma pintura, faço alguma coisa, eu estou lá ouvindo. Né? E porque realmente sempre tem muita coisa a acrescentar, não há dúvida alguma. Então, um agradecimento a todos que estão nos ouvindo, e gostaria que soubessem que, mesmo nós não estarmos vendo ou em contato direto com cada um de vocês, certamente os nossos pensamentos, os nossos corações estão envolvidos num sentido só, de buscar o melhor para si, e sendo o melhor para si, haverá de ser o melhor para todos. Vamos agradecer a oportunidade que nós temos de nos reunirmos, onde reunião significa unir novamente, buscar da melhor maneira possível nos posicionarmos em nossas vidas. Agradecer não só ao Criador por nos haver criado, porque em verdade temos a agradecer uma infinidade de outros companheiros de viagem que estão encarnados e desencarnados, mas que nos envolvem com sua luz, com seu poder de elevação, com seu coração brilhante, que nos proporciona harmonia, paz e tranquilidade durante a noite ou durante o dia, que nos fazem caminhar a nossa caminhada com mais segurança, mesmo que ainda havendo tropeços, estamos sempre em pé, porque eles aí estão ao nosso lado, não fazendo qualquer favorecimento, mas nos oferecendo a cada momento a oportunidade de nos reposicionarmos. Vamos agradecer as escrituras que aí estão sagradas, sempre prontas também a nos auxiliar, fazendo chamadas, todo dia, toda hora, todo momento, para que nos posicionemos com um novo segmento, um novo caminhamento em nossas posturas de vida. Que possamos deixar vir de dentro de nós o amor essencial com o qual fomos criados, para que aí sim nós possamos verdadeiramente poder dizer: somos filhos de Deus. Abrirá, pedi e obtereis, e o amor aparecerá, e o amor aparecerá na infância da vida, incerteza de onde veio, para onde vai. Se do céu, da terra ou das águas, das plantas ou dos animais, o homem procura a verdade na esperança de amor e paz, na esperança de amor e paz. Buscai e achareis, bateis e abrirá, pedi e obtereis, e o amor aparecerá, e o amor aparecerá.